Live set. Live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live set. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, boa noite. Estamos a abrir mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e durante as próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica na tua rádio favorita. Live Set. Abrimos com a contagem das 10 mais. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Basta entrar na secção das músicas remixes e então votarem nas músicas que mais gostam ou adicionarem as vossas próprias músicas favoritas. Power Play. Começamos pela contagem número 10 esta semana para Dave Garcia e Alex Neza. Break Again, a remix de Luis Mendes, desceu esta semana na contagem. 10.

Funky Beat. Live set. Live set. Power play. Esta é a tabela Live Set Bupor desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora para o número 7 desta semana. Simone Catanheu e Alex Gardini com We Will Rock You. 7. We were. maximum power. It's satisfaction. My set. Power play. Chegamos agora ao número 6, onde temos esta semana So Much Love de Fat LeGrand. Já foi também número 1 nesta contagem. Sim. DJ Zé Luís. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Live set. You listen. You groove. Estamos de volta para a segunda parte da tabela Live Set Bupor. Vamos chegar a conhecer agora o número 5, onde temos TV Rock, Hook and Sling, featuring Rudy, e este single fantástico que se chama Diamonds in the Sky também já foi número 1 nesta tabela. Fun. We'll be right back. A funky beat. Live set. Live set. Power play. Estamos no número 4 desta semana, a pertencer ao novo single de DJ Zé Luís, chama-se Gotta Have House Music, é o número 4. 4. Vamos subindo na contagem agora para conhecer o número 3, esta semana o número 3 para J Lumen e este single Instincts. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Continuamos com a contagem das 10 mais Live Set Bopor. Podem votar todos os dias precisamente em bopor.com. Vamos agora conhecer o número 2 esta semana para DJ XP e Albert Kick featuring Inimagine. O single chama Sweet Love e também já foi número 1. 2. Thank you. Live set. Live set. Power play. Chegamos ao topo da contagem, vamos conhecer o primeiro lugar. É um novo tema, um novo primeiro lugar. Esta semana a pertencer a Nice Seven. O single chama-se Grey Piano, do projeto Nice Seven, como disse, e é o número 1 desta semana. É o final da contagem, vamos ouvir o número 1. Já sabem, podem votar em bupor.com. Para a semana cá estamos para a contagem novamente. Depois temos também a segunda parte do live set com a session mixada por DJ Zé Luís. Até já. One.

www.zelwish.com. djzeluis.com. djzeluis.com. Yeah. djzeluis.com. djzelis.com. Funky Beat. Live set. Live set. And it makes me wonder. Live set. Live set. Take my- she ran away in her sleep. Dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. zeluis.com. Zeluis.com. Live Set. So sad.